Além da campanha principal, o jogo apresenta outros modos. Retornando de Arkham City, volta o novo jogo mais, onde a história é reiniciada, mas com todas as melhorias adquiridas no jogo principal estando acessíveis desde o começo. Os desafios de realidade aumentada substituem os mapas de desafio dos jogos anteriores. Ainda contam com os modos do tipo combate, onde o objetivo é atingir uma determinada pontuação em combos, e o tipo do predador, onde três tipos de ações devem ser executadas para conseguir as três estrelas. O triste dos mapas de Predador é que alguns requerem que o jogador evite certas ações, diferentemente dos mapas dos jogos anteriores, que estimulavam o jogador a tentar abordagens diferentes. Aqui em Arcanite, os mapas limitam o uso de certos recursos. Além dos dois tipos já conhecidos, existem os desafios do Batmóvel, que são dos tipos de corrida, onde o jogador deve atravessar um percurso no menor tempo possível, cada tempo mínimo é uma estrela, o tipo de combate, que assim como os combates físicos, envolve o jogador atingir uma pontuação máxima contra os tanques da milícia, e os híbridos, que misturam os dois tipos, podem ser sobre perseguir o maior número de veículos da milícia, ou tentar abater tanques cobre de forma furtiva. Infelizmente não existem mais as campanhas de desafios, o que é uma pena, mas é totalmente compreensivo. Afinal, seria muito complicado misturar cinco tipos diferentes de desafios e criar novos modificadores para os desafios com o Batmóvel.